Olá, quem tá falando é o André e finalmente episódio novo. Eu tive parado esses tempos porque teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu tive alguns problemas com meu computador antigo, eu comprei um computador novo, teve umas coisas envolvendo a escola também e diversas coisas mais voltadas para a rotina, mas eu tô planejando sim voltar com o podcast. Tanto é que tem esse episódio novo, é um episódio bem pequeno, tipo coisa de 3, 5 minutos, e é basicamente eu e meu amigo já conhecido por vocês, Enzo, falando sobre paternidade, sobre como é importante você ter uma presença paterna na infância, como essa coisa que eu e o Enzo não tivemos muito acesso, tipo, afetou alguns aspectos da nossa vida. Então, aproveita o episódio, é curtinho, mas vocês vão curtir. E é isso. Até a próxima. Vai ter episódio novo, não esquenta. E aproveita. Até a próxima. Pode lançar a braba agora, Enzo. Uma coisa que eu aprendi com as minhas entidades, tá ligado? É que muitas vezes olhando pro horizonte, entendeu? Vou dar um exemplo, olha o nome do seu pai. Manda meu pai? É. Então imagina o André assim. O André de vez em quando ele cria o apoio em alguma coisa, né? E aí o André ele olha para aquilo tudo, ele percebe que ninguém entra no quarto dele, tá ligado? Pra abraçar, dar um carinho, um cafuné. Aí o Literalmente isso. André. Meu pai foi extremamente ausente. Até hoje. Então, e aí, mano, o André ele fala assim, pô, eu queria um pai, tá ligado? Mas, pô, o André já não tem um pai, o André já não tem um. Não, eu não queria o. Eu queria um pai. Eu queria um posto de a pessoa como pai, tá ligado? E é muito foda cobrir isso, é, porque não tem como ser coberto. Não tem um posto no mundo que chegue perto a cobrir o um posto de pai. Eu tenho um pai de santo, que eu acho que é o posto que pode ser mais perto de alguém de ser meu pai. Uma pessoa que. Todos os problemas ele quer que eu conte pra ele pra poder me auxiliar. Mano, meu pai de santo já fazia justiça por mim. Meu pai de santo me abraça. Meu pai de santo passa dias comigo. Meu pai de santo dá banho no meu olho, tá ligado? Meu pai de santo vê meu desenvolvimento como entidade e inclusive me ajuda a arrumar trabalho. E mesmo assim não cobre o posto de pai. E ele mesmo sabe disso. O mais foda é que quando a gente tem um pai ausente, a gente percebe que a gente não tem base. Entendeu? Tipo, eu não tenho. Tipo assim, se tudo der merda agora, eu não caio pra um lugar onde eu quero. Eu caio no chão. Não vai ter ninguém pra me segurar. A única coisa que a gente pode absorver com isso é, mano, eu vou fazer uma coisa que minha família não teve força pra fazer. Eu vou fazer a família mais foda possível que eu consiga Vai começar fazer. do zero, né? Eu vou começar do zero fazendo a família mais foda que eu posso fazer. E quando meu filho vier, mano, eu vou ser o pai mais foda que eu puder ser. Eu penso do mesmo jeito, mano. Eu já falei isso diversas vezes com a aliás, tá ligado? Que eu vou ser um pai muito babão, assim. Então, mano, tá ligado? E tem que ser, mano. Tem que ser, tá ligado? Uhum. Tem que cobrir isso de alguma forma, tá ligado? Eu entendo o raciocínio da galera que fala que, tipo, por exemplo, meu pai, tá ligado? Tipo, ele foi ausente pra caralho, não tenho nenhuma lembrança com ele marcante, tipo, além da gente, tipo, sei lá, uns 2, 3 dias jogando FIFA no Xbox. É, tipo, bagulho que eu tenho lembrança dele. E, tipo, eu já vi muita gente falando, tipo, nunca vi ele falando isso, tipo, nem. A gente chegou nesse assunto dele ser tão ausente, sendo sincero. Mas, tipo, já ouvi muita gente falando, tipo, inclusive gente da família falando que isso pode ter sido causado por causa da infância dele. E foi tão pouca. E bem mais fodido que a minha, que tipo, o pai dele batia nele pra caralho. E tipo, meu avô, real, foi um cara meio cuzão. Meu avô é um cara muito bruto. Era, né? Não morreu. E sei lá, tipo, falam que essa infância que ele teve, tipo, pode ter ocasionado nisso, tá ligado? Porque, tipo, ele nunca teve esse amor pra saber passar, tá ligado? Mas eu não boto muita fé nisso, tá ligado? Eu acho que, sei lá, velho, tipo, quando você chega ao pedestal de ter um filho, tá ligado? Tipo, eu acho que. Mesmo você tendo, tipo, seus B.O. tudo, tá ligado? Tipo, eu acho que é natural você ter as emoções suficientes pra você ver, tipo, quão importante esse bagulho é, tá ligado? Tipo, caralho, um filho, uma vida, tá ligado? Você colocou uma vida no mundo, tá ligado? Tipo, caralho. Exatamente, tá ligado? E mano, e é foda você olhar isso como pauta, tá ligado? É muito foda porque não existe outra coisa que você não possa fazer. Tipo, é esse o ponto, tá ligado? Mas o foda é um bagulho que eu sempre falo pra todo mundo, mano, uma coisa que é muito forte minhas entidades me ensinaram. Quando você tem um machucado, mano, você não dá porrada nele, velho. O machucado tá aberto, você tá doendo, você não dá porrada nele, você não dá soco, você nem vê uma faca. Mano, você beija ele, você vai beijando, esperando o tempo até aquilo cicatrizar e se curar, tá ligado? A gente, mano, a gente tem que se tratar com amor, tá ligado? Os nossos machucados, a gente tem que ter amor por eles e saber cuidar, mano, tá ligado? Porque se a gente não souber cuidar dos nossos machucados, na hora que o nosso filho estiver com machucado, nós vai ensinar ele a dar porrada no próprio machucado dele. E não é assim, mano. Cada pessoa tem que se amar, nem tudo é a ferro e fogo, tá ligado? Entendeu? Essa que é a parte foda. Gravou bonitinho? Gravou.